libertação. Mas eu sei, não é tão fácil assim reconstruí-lo em mim, quando tudo ao redor me diz que não. Se levantaram é porque está perto. O que Deus irá fazer? Vai pôr um fim neste deserto. Os que quiseram me parar, de o tempo edificar, não querem a Shekinah neste lugar. Mas agora, a segunda casa é maior do que a primeira. Minha fé firmada está na rocha, na palavra que existe verdadeira. Mas agora, a segunda casa é maior do que a primeira. Minha fé firmada está na rocha, na palavra que existe verdadeira. Segunda casa será maior do que a primeira, e naquele lugar eu vos darei a minha paz, diz o Senhor.